brother, when you're back in Kota. Diretamente, estou as love back. Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol, mas um pobre louco aqui da zona leste, iluminado pela luz do sol. Mas que a luz da noite eu fico pensativo, será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo, dedo no gatilho, sem ferir ninguém. Que eu vou subindo essa longa escada, que tem espinho em cada degrau. Paro de joelho, mano, e agradeço, olho no espelho, após o vendaval. Tudo normal, ué, sempre mantive a fé. Canta quebrada, ué, canta que canta. Essa voz que tem bala de fuzil, munição de esperança. Ué, canta quebrada, ué, canta que canta. Essa voz que tem bala de fuzil, munição de esperança. Aquele sonho que era de moleque, de ser um jogador de futebol, mas um pobre louco aqui da zona leste, iluminado pela luz do sol. Mas que a luz da noite eu fico pensativo, será que vai chegar a minha vez? Foco, fé e força no objetivo, dedo no gatilho, sem ferir ninguém. Que eu vou subindo essa longa escada, que tem espinho em cada degrau. Oro de joelho, mano, e agradeço, olho no espelho, após o vendaval. Tudo normal, ué, sempre mantive a fé. Canta quebrada, ué, canta que canta. Essa voz que tem bala de fuzil, munição de esperança. Ué, canta quebrada, ué, canta que canta. Essa voz que tem bala de fuzil, munição de esperança.